tento achar um jeito de explicar. Salve, viva aí, viva aí, é nosso lema aqui. Salve, viva aí, viva aí, é nosso lema aqui. Beleza, firme, beleza, firme, beleza, firme, beleza, firme. Só, yeah, aham, aham. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Só, yeah, aham, aham. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. O rap é louco, enlouquecedor. Já vi vencedor, não ser merecedor. Para subir, pisou em vários irmãos. Usou de escada, pisou em vários irmãos. Quando caiu, até passou do chão. Se enterrou na pura ilusão. Somente na mente, má intenção. Alcançar boa posição. Meteórica, ascensão. Música no rádio, vídeo, televisão. Capa de revista, show pelo mundão. Tudo isso bom, muito bom, aham. Meu barato, revolução. Resgatar ovelha sem pastor, sem direção. Minha missão, com sabedoria. Executo desempenho dia a dia. Minha missão, minha função. Minha missão, João, minha função então. De olho aberto, tô esperto, Joe. Quem passa longe, quem passa perto. E direto e reto, ligeiro no esquema. Aí, mandamento GM90. De olho aberto, tô esperto, Joe. Quem passa longe, quem passa perto. E direto e reto, ligeiro no esquema. Aí, mandamento GM90. Salve, viva aí, viva aí, é nosso lema aqui. Salve, viva aí, viva aí, é nosso lema aqui. Revolucionário dorme tarde, tarde, acorda cedo. Paga 90% de veneno. Somente me resta 10%. Casa de Deus, família, parceiros. Revolução não acontece sem dinheiro, não dá. Aceita quem quiser aceitar. Debate quem quiser debater. A partir do momento que você me respeita, eu respeito você. Sem massagem, é sem massagem. Sem massagem, é sem massagem. Sem massagem, é sem massagem. Pau no gato, pá, sem massagem. De olho aberto, tô esperto, Joe. Quem passa longe, quem passa perto. E direto e reto, ligeiro no esquema. Mandamento GM90. De olho aberto, tô esperto, Joe. Quem passa longe, quem passa perto. E direto e reto, ligeiro no esquema. Mandamento GM90. Qual é que é, ô, oh, qual é que é, qual é que é? A sua e pá, é pra já, dividir nem é. A meta é somar, devagar. Revolução em andamento, novo dia, novo tempo, nova corrida. Uma batalha perdida não significa uma derrota definitiva. Uma batalha vencida não significa uma vitória garantida. Confesso, me anima, levanta a autoestima. Se orienta, guerreiro. Armadilha na pista, invenção da força inimiga. Que conspira todo dia sem cessar. Sem novidade, já era de esperar. De olho aberto, tô esperto, Joe. Quem passa longe, quem passa perto. E direto e reto, ligeiro no esquema. Mandamento GM90. De olho aberto, tô esperto, Joe. Quem passa longe, quem passa perto. E direto e reto, ligeiro no esquema. Mandamento GM90. Salve, viva aí, é nosso lema aqui. Salve, viva aí, viva aí, é nosso lema aqui. Belê firme, belê firme, belê firme, belê firme. Só, yeah, aham, aham. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Só, yeah, aham, aham. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Lá do norte, lá do forte, boa sorte. Hip hop, minha missão, minha função, resgatar bom som. Anos 70, anos 80, anos 90, anos 70, anos 80, anos 70. A raiz, a essência, a referência. Guaru, Malu, não dorme no Baru. Guaru, Malu, não dorme no Baru. O bagulho é doido, eu tô no jogo. O rap tá vivo, não tá morto. Porém eu sei, o rap é louco. Porém eu sei, o rap é louco. Porém eu sei, o rap é louco. Porém eu sei, o rap é louco.